madrugada vem surgindo lentamente e a longa noite vai chegando ao seu final. E no delírio que perturba minha mente não há remédio pra curar-me deste mal. Quantos cigarros destruídos em fumaça, eu não consigo nem assim me distrair. Desse tormento mais uma noite se passa, mais uma noite que eu passo sem dormir. Nesse tormento mais uma noite se passa, mais uma noite que eu passo sem dormir. Estou cansado de chamar pelo teu nome, sou obrigado te encontrar onde estiver. Para cumprir a sorte ingrata de um homem que se derrota pelo amor de uma mulher. O meu destino é como a luz que se apaga, é como a sombra vagar sem direção. É como um barco que perdido se naufraga no mar imenso da maldita perdição. É como um barco que perdido se naufraga no mar imenso da maldita perdição. Aguardei a tua volta na ânsia amarga do eterno sofrimento. Em desespero minha alma se revolta, envenenada pela dor deste tormento. Viver ausente é cruel destino nosso, minha esperança para sempre foi perdida. Quero voltar para teus braços, mas não posso. Estou caído no inferno desta vida. Quero voltar para teus braços, mas não posso. Estou caído no inferno desta vida.